Vou no 099.010. Vou no 099, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 50 graus, 99. Tem livre decolagem da 1-0, vou no 099. Delta 3283, passam 105. Autorizaria Vasco Pro de Alefa? Autorizado direto Alefa, são 3283. Alefa está presente, muito obrigado. Gol 1168, autorizado procedimento terminado, pistão no 0, desceu para 2500 pés, altímetro 1093, reporte visual com a pista. Após etapa, vou na Pro do Serra Vitor 366. Autorizado Renato 10, 1093, 2500, etapa 366. Igual a 099. Prossiga. É, na corrida de decolagem ali, próxima à marca de 1500 pés, acho que só uma coruja que entrou na frente do nosso avião, a gente escuta um barulho aqui no trem pouso. O nosso avião a princípio não alterou nada, mas deve estar, o animal deve estar lá na pista. Tá ok no 099, decolada aos 1:30, o senhor vai seguir para decolagem ou vai solicitar algum retorno para verificação técnica? Não, vamos prosseguir na decolagem. Ok, chama o seu avó e controle no 208. 208. Controle ligou 099, decolou nas suas coisas. Bom, no 099, contato radar na decolagem, escuta via saída Arbo 1 para o nível de voo 360. Arbo 1 360. O 1168, a torre informa pista infradicada. Zero, a colisão da aeronave com pássaro. Enquanto faz condições de espera na posição de TAP ou deseja a posição mais à frente? TAP mesmo, gol no 1168. Esse até o nível de voo 050, gol 1168. 050, espere TAP de preferência, curva esquerda ou direita? Secretário, gol 1168. Tem que informar que está 2 milhas de TAP, já vai iniciar a curva à direita agora. Gol no 168, iniciou a espera em TAP, descendo ao 050, poderia confirmar mais ou menos o tempo que vai levar a inspeção? Estamos em contato com a torre, aguarde a informação atualizada. Tá bom. Com 099 autorizado, está presente com a direita elétrica. Telefone 099. Ano 3283, chama agora o centro Recife, 128.8, ao término 126.0. Recife agora 128.260, uma boa noite. Controle, gol 099. Forma 099, controle. É precisão de via à esquerda, proa 250, por aproximadamente 50 milhas. Entra autorizado desvio, gol 099. 099, curva. Gol 1168, a turma informou que a viatura da Embraer já está na pista fazendo a vistoria, porém, informa que não tem previsão para terminar a vistoria. Do ordem 8, a gente tem... Quando o Gongo 705, puxa acionamento. É, 705, livre acionamento do táxi, estamos 07. Chamará para o táxi, estamos 07, 705. Gol 1099, chama agora o centro Recife 128.8, Alferne 126.0. 288.260, boa. 905, autorizado táxi até o ponto de espera, via faz 190 no ponto de espera torre. 118 decimal 95, ajuste de altímetro 10 no 4. O 1168, a torre em forma pista liberada, com a autorização de completar a curva direita, produção Vita 366, deixa para 2500 pés, autorizado para o treinamento RNAV, reporte visual com a pista. Câmera direita, a produção Vita 366, reporte visual com o 1168. Oi, Salvador. Boa noite, Lula 705, pode esperar dar 1-0. Da Gol, autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0. Vento no 40 graus, 11 nós. A linha decola, Lula 705. Tá 3858, controle. Essa 3858, acendo a identificação dessa via, chegada à área para onde eu devo 050, ajuste ao altímetro 1-0 no 4. Decola os 3-0, controle Salvador no 208, bom voo. 208, boa noite. Alô, boa noite, voo 705, passa 1200. Voo 705, boa noite, contato radar na decolagem, com a gente, Fred Adael. Para o nível de voo 360. Até o 360, vai precisar dar presente e curvar direito para evitar formações, ok? Então, precisar de informação, voo 1705. 705. Visual com 1168. 1168, chame torre 118 decimal 9. 1168. Boa noite, 1168, visual. 1168, pouso autorizado, pista 0, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, pouso no 0, gol 1168. Impressionante para o táxi certo, então. Autorizado, direto ao serviço 368, da 3858. 0, controle Salvador, acima de identificação dessa via, chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. Tan 3858, autorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 014. 1168, solo 36, libera a direita, solo Salvador 1219. 1269, agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 128, décima 35. 1251, 1235, com o 705 para aí. Salvador 1168, na Gol, lembrando. No 68, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 05, no 330 approved tow, calm to enter apron 1. Call before entering main apron? Apron. Okay. Quatro controle Salvador, sendo identificação dessa via, chegada a Mário para o nível de voo 060. 060 via Mário, voo 1344, para perder o contato com o centro. Tan 3858 está autorizado a final do procedimento RNAV, pista no 0, desceu para 2500 PENS, reporte visual com a pista. 2500, reporte visual, Tan 3858. Dark lugar autorizado ingresso e a posta alinhada e pronta. Aquilo tem autorizado de decolagem, pista 10, ventinho 30 graus, 12 nós. Final da RNAV, volta 3858. An 3858, chama agora a torre em 118, decimal 95. 295, robô. E Salvador, boa noite. An 3858, está na final, a 3 milhas do 3M. Pode continuar para cima, está aguardando a pista livre. Tente aguardando a pista livre, An 3850. Aquilo Delta, decola aos 43, chama agora o controle Salvador 1208, bom voo. 1208, boa. O 1344, reduz velocidade 2209. 2209, 1344. Controle muito bom à noite. Papapapá, Serra Quilo Delta, decolando. Papapapá, Serra Quilo Delta, contato radar na decolagem, super via saída da El para o nível 400. Da El para o 400, Serra Quilo Delta. Na M310 está autorizada a final do procedimento RNAV, pista no zero, letra para 2500, bem, altímetro 10 no 4, voo direto para a carreta 366, reporte de jovem pista. Cinco oito, na escuta? Chega. Fomos autorizados, pista no zero. Começou a cair uma chuva moderada neste momento sobre o campo. A pista está molhada, fique atento. Tem pouso autorizado, são 3858. Autorizado pouso, tem está 3858. Opa, para Serra Quilo Delta, autorizado a presença direto do Mótima. Vai, vai direto do Mótima, Serra Quilo Delta. Em aproximação para Salvador, a torre informa chuva moderada, pista molhada, operação visual. Bem, vou preparar. Não é a 310, ação 3? É a 310. 1344, autorizado, descida para 4000 pés, altímetro 104, livre da restrição vertical em TAP. Livre da restrição vertical em TAP, leve 4000 com 1044, gol 1344. Então, 3858, solo 48, libera a direita, solo Salvador 1219. Então, 3858, Alfa, chame antes da Gillette. Portão 2. 344, está autorizado o procedimento internado, sistema 0, a separa 2500 pés, altimetro 104, vou dar produção a vista 366, vai seguir tráfego na aproximação 9 milhas, 02320. Estão voando na prova, Serra Vista 366, descendo 2500 pés, 1104, gol 1344, entre tráfego à frente. Voo 2043, autorizado para Guarulhos, EP 10 até Taubaté, nível de voo 360. Saída da Euler da Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5476, controle Salvador, 120.8. A mensagem veio totalmente cortada no final. Confirme a rota, o transponder e o controle. Negativo, a Pesulo 10 até Taubaté, da Eulê da Morte, da curva direita, 573, transponder 210, mão 8, controle. Correto, chame pronto, portão 5. Semana 2043. Marca 230, Gate 10. Clear Gate 10, American 230. Tranquilizado, no final, na Bono 344. Bono 344, chame torre 118, decimal 95. Dois, não tem, muito obrigado. Salvador, eu vou 1-3-4-4, tá agora 4 meses, Serra Vitor 372. Voo 1-3-4-4, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, pista no 0, o ajuste de altímetro no 0, no 4. Gente, número 2, no 0, no 4, voo 1-3-4-4, só para o que estiver no aeródromo. Tuné 6310, só para informação, a sua pode estar molhada. S-6310. A pista pode estar molhada, corrigindo. Boa. 344, para informação, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Chuva leve, 344, sim. Não é 6310, tem como informar as condições da pista? Quase seca. Gente, graças pela informação. No solo 55, a livrar a ficha, me controle só na frequência no 21.9. 1-3-4-4, para informação, a aeronave que pousou à frente informou que a ficha está praticamente seca. O ajuste de altímetro 1-0 no 4. O vento 1-0 graus 1-3-9. Traça do Java, estado autorizado, pouso, pista no 0. Vente autorizado, pouso na pista 10-1-3-4-4, dentro das condições. Paulo, Salvador, muito boa noite, Xené 6310, Livrão. Xené 6310, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, Bom, no 096 está autorizado para ser internado. No 0 do Samara 2500 PR, altímetro no 0 no 4, recorte passando até a vez do 366. Ok, esse é 2500, autorizado para o 500 no 094, reportará no 366, o gol no 096. Pode voar direto 366? Autorizado direto para a Vitor 366. 366 na proa, 2500, reportará. Já encontra-se. Úmidas. Aqui, vamos. Agora é o gol no 344, livro dela. Gol no 344, alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, gol no 344. Três quatro quatro, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, vou no 344. Ground American 330, Park Gate 10, thanks and have a good evening. Good evening. 366, voo no 096. Voo no 096, chame torre 118, decimal 9. 1895, voo no 096, boa noite. Torre, boa noite, voo no 096. 096, boa noite, tráfego avistado, autorizado para o sistema 0, vento 110 graus, 12 nós, o ajuste de altímetro no 0 no 4, forma chuva leve sobre o campo, pista molhada. Sente pista molhada, então livre pouso no 096. Eu sou Seropolitano, aquele cordial, 3197, informação Delta, na posição meia dúzia, já teria nossa autorização, por gentileza? Tá, 3197, boa noite, informação Delta, autorizado para o Galeão, via para November 857 até Moço, nível de voo 340. Saída da El, Leda e Rumi, primeira curva à direita. Transponder 551-2, controle Salvador 120-8. Foi aprovado nível 340, Upper November 857, até Moço, chegada conforme. Decola da pista, deve curvando à direita após, no perfil da El Leda, depois vou direto em Homem. Transponder 551-2, controle Soteropolitano 120-8, TAM 3197. Destino Galeão. Galeão. Correto, chame pronto, portão 62. Gol 1096, no solo 09, Olivrar, chame controle solo na frequência no 21, decimal 9. Olivrar 1219, gol no 096. Solo, Salvador, boa noite, Gol no 096, Alfa, Juliette. Chame antes da Juliette. Alfa Juliette, chamará Ângela Juliette. Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada Bons para o nível de voo 050, da presente proa de Bons, altímetro no 04, contato radar passando na posição contra. Ô, tio, quando pronto está autorizado nível 50, via chegada Bons, Azul 2795. Correio TAM 3197, só por curiosidade, qual é a intensidade do vento? 140 graus 13 mais. Ah, tá fraquinho ainda, obrigado. O 09 está aproximando a Juliette. O 96, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, com o 09. No 2043, que está em tiramento 05. Portão 5, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi 2043, algum viado.